tamo vivão, louco, tamo vivão. Tamo vivão, louco, tamo vivão. O jogo, glória, um brinde pelo ano. Tamo vivão, salve a todos, mano. Ganhando ou perdendo, a cena não vai mudar. É mais de mil truta que a fita vai tomar. Quem vai chorar? Ah, quem vai sorrir? Os traidor não dormir, agora é nós aqui, não vou seguir. O que muitos bico falou? O rap tá falido. Vários se jogou, cadê o seu valor? O que cê é? O dinheiro corrompe, faz o homem de mulher. Testa sua fé, te põe a prova de fogo. Revela o desertor na bola do olho. Tru, joga o jogo até onde cê vai apostar. Quero ver quem é vagabundo na hora H. Pode vir testar a febre do morro. Aqui é pelos loucos, só os cabulosos. As drogas, puta, os carros, brinquedos. Dona o poder, faz virar homem do gueto. Os reis se ajoelham no chão da favela e não derrama o sangue dos heróis da guerra. Os cão que ladra não morde, não assusta, nós aqui é favela. Sem mosca filhada, aqui é mais de mil truta. Vagabundo nato, é nós na cena, o bagulho tá tomado. Pra quem falou que nós não valia nada, quem tá no jogo das cartas. Pra quem falou que nós não ia continuar, tira a máscara e entra pra apostar. Pra quem falou que nós não valia nada, quem tá no jogo das cartas. Pra quem falou que nós não ia continuar, tira a máscara e entra pra apostar. Desacredita, vai pagar pra ver. Os guerrilheiros loucos da CT. Tô no jogo e não vou moscar. Eu dou as cartas, eu jogo pra ganhar. Desertor, tenta me iludir. O rap já era, mano. É maluco, sai daqui. Vários tentou, mas não adiantou. É igual DNA, tá no sangue, moro. Vou que vou, assim sigo em frente. Igual fantasma arrastando correntes. Pra abalar as ondas sonoras. Pra provar que o rap não é moda. Até a morte, se Deus quiser. Ou me der forças pra ficar em pé. Expressarei aqui a minha rima. Meu sentimento, a minha autoestima. Apresento a vocês quem eu sou. Guerrilha urbana, pimenta, louco. Não tô no jogo por glória ou por dinheiro, mas por amor, por ódio, por respeito. Entrei no jogo e vou até o fim. Guerrilha urbana, é nós, tamo aí. Pra quem falou que nós não valia nada, quem tá no jogo das cartas. Pra quem falou que nós não ia continuar, tira a máscara e entra pra apostar. Pra quem falou que nós não valia nada, quem tá no jogo das cartas. Pra quem falou que nós não ia continuar, tira a máscara e entra pra apostar. Tira a máscara e entra pra apostar. Tira a máscara e entra pra apostar.